No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora e nós vamos tratar da questão das remoções forçadas na cidade para a realização da Copa do Mundo do ano que vem e das Olimpíadas de 2016. À frente desta discussão está a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, a ANCOP, que expôs o problema no início do mês ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. A intervenção da ANCOP é uma forma de pressão para que o governo brasileiro impeça as remoções de moradores das áreas afetadas e crie um plano nacional de reparações e um protocolo que garanta direitos humanos em caso de despejos causados por grandes eventos e projetos. Aqui no estúdio, para tratar desse assunto, nós estamos com a Gisele Tanaka, da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, ANCOP, e com o vereador Renato Cinco, do PSOL, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio. Para começar essa conversa, eu gostaria de jogar na mesa aqui uma indagação até histórica. Todas as intervenções de vulto, como as intervenções realizadas no início do século passado para a abertura da Avenida Central, como que a atual Avenida Rio Branco, como mais tarde, décadas depois, para a abertura da Presidente Vargas e depois para o Aterro do Flamengo, todas essas intervenções, que são intervenções grandes, elas exigem a abertura de espaços e espaços ocupados e, portanto, desapropriações e afastamento de pessoas que vivem nessas regiões. Essa tem sido, ao longo da história do Rio de Janeiro, uma das queixas sempre que acontecem essas intervenções. Não é isso que está se acontecendo agora, não, vereador? Olha, bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite para estar aqui participando do programa. Olha, na verdade, é isso mesmo, né? A história do Rio de Janeiro é marcada por isso. E eu diria um pouco mais, né? Porque sempre que acontecem essas grandes intervenções, a lógica tem sido, né, o desrespeito aos direitos das pessoas que são atingidas, mas mais do que isso, a lógica tem sido também a construção de uma cidade dividida, né, de uma cidade apartada. O Rio de Janeiro, desde que o prefeito Pereira Passos foi nomeado em 1902, o poder público do Rio de Janeiro ele opera no sentido de expulsar as famílias mais pobres das regiões centrais da cidade em direção às regiões mais afastadas. Né? Essa política, inclusive, é a responsável pela existência de favelas na nossa cidade, porque ao mesmo tempo, né, em que as elites e o poder público trabalharam, né, para que houvesse na cidade bairros livres de pobres, né, na Zona Sul e na Tijuca, por exemplo, nunca houve, né, a possibilidade do morador pobre morar legalmente, morar regularmente. Né, o espaço formal ele ficou destinado às classes médias e aos ricos. Né. Os pobres que precisaram morar na Zona Sul e na Tijuca, eles tiveram como única alternativa a ocupação das favelas. Né, e eles precisaram ocupar, porque durante todo o século XX, metade da população da nossa cidade trabalhou na informalidade, não tinha emprego formal. Então, para resumir a discussão, é a gente pensar o seguinte: como é que o sujeito vai ganhar a vida sendo biscateiro em Copacabana e morar em Madureira? Isso não era possível. Né? Ele precisava ocupar algum espaço próximo ao mercado de trabalho. É por isso que a gente teve uma proliferação enorme, né, de moradias irregulares no século XX na cidade do Rio de Janeiro. Né, porque o poder público ele não pensou, né, uma cidade que incluísse os pobres. Ele pensou, né, sempre num núcleo rico, num núcleo bem urbanizado e o lugar dos pobres nas periferias, aliás, junto com as indústrias poluidoras, né, que também se instalam onde moram os pobres. Gisele Tanaka, você que é da ANCOP, como é que vê essa questão? Olha, infelizmente, essa é a história das nossas grandes cidades, né? E é interessante notar que essas obras, a gente pode considerar que muitas delas são importantes para a cidade, mas elas sempre são utilizadas como meio também de limpeza social. Então, até alguns lugares, como o centro da cidade, que sempre foi um lugar da diversidade, que sempre teve uma presença do comércio popular, das classes populares, usando espaço para cultura, para a realização de suas atividades econômicas, em determinado momento elas vão sendo expulsas. E quando a prefeitura, o poder público, escolhe o lugar para fazer essas obras, você pode ver que sempre vai passar por cima. A escolha do lugar não é por acaso, assim, escolhe passar por cima de algum lugar de moradia popular, de uma favela, para aproveitar e usar como desculpa para remoção. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, nas décadas de 70 e 80, tiveram uma série de manifestações populares justamente contra essas iniciativas de remoção. E o movimento teve várias conquistas, conseguiu uma legislação que exige que sempre que for necessário o deslocamento de uma família por conta de uma obra, ela não pode ser deslocada a mais de 2 km de distância. E agora o que a gente tem visto... 2 quilômetros. E o que a gente tem visto nessas últimas gestões é um retrocesso em relação a essas conquistas que já tinham sido feitas. Então, a prefeitura começou em 80, início de 90, uma série de ações para a urbanização de favelas, reconhecendo a importância da moradia popular na cidade. E agora a gente vê voltar para trás na história, voltar justamente para esse período que a gente achou que já era uma coisa do passado, que é expulsar a população trabalhadora das áreas centrais e das áreas valorizadas. Agora, uma coisa interessante de registrar também é que as obras, como por exemplo Transcarioca, Transoeste, são obras que viabilizarão em termos de mobilidade urbana a realização nem tanto da Copa do Mundo, mas mais das Olimpíadas de 2016, porque será necessário, você vai ocupar, vai capilarizar na cidade uma série de atividades esportivas, que são atividades olímpicas, e, portanto, você precisa da integração disso aí. Para você fazer uma Transcarioca, por exemplo, você tem que passar por cima ali, tem que desapropriar as casas. E isso, como aconteceu quando foi para desapropriar, para abrir a Avenida Central e a Avenida Presidente Vargas. E, na realidade, naquela época, havia além dessa limpeza social, havia também uma higienização por causa das pestes. O Rio de Janeiro era conhecido como Cidade da Morte, né? Até Oswaldo Cruz, essa coisa toda, que é naquele período. E como é que a gente vê, como é que a gente vai tratar isso? Como é que se pode tratar isso se você tem que abrir essas vias expressas? Por onde que elas vão passar, se não por cima das casas ou tirando as pessoas dali? Como é que fica isso, vereador? Olha, em primeiro lugar, o poder público, ele precisa agir com transparência. Quando esse tipo de projeto ele é formulado, inclusive a legislação estabelece isso. A população que vai ser atingida, ela tem que ser ouvida no processo de formulação do projeto, inclusive para que as alternativas sejam esgotadas. Né? Eu acompanhei processo de remoção agora por conta da abertura da Transoeste, em uma comunidade em que foram removidos inclusive 2 terreiros de candomblé, e a população ali não teve nenhuma oportunidade de conversar com a prefeitura, de dialogar com a prefeitura uma alternativa. A comunidade apresentava que uma mudança, porque a comunidade estava sendo atingida por um retorno da via, né? Eles argumentavam que a mudança em algumas centenas de metros da localização do retorno pegaria uma área não habitada, né? E não houve nem oportunidade disso ser debatido com a prefeitura. Então, em primeiro lugar, tem que haver a transparência. Em segundo lugar, tem que haver o respeito da lei, né? Não é possível você remover uma família, por exemplo, ali da região de Vargem Pequena, e o destino dessa família ser Cosmos, né, que fica a dezenas de quilômetros. É isso aí, já entra nessa questão, né, da conquista dos 2 quilômetros, é isso? No caso da Vila Autódromo, por exemplo, né, existe toda uma mobilização do poder público no sentido de remover a Vila Autódromo. Né? O argumento seria, no primeiro momento, a Cidade Olímpica. Mas hoje a gente já sabe que o projeto da Cidade Olímpica fica ao lado da Vila Autódromo e não por cima da Vila Autódromo. Uhum. Então tem o argumento ambiental, porque fica às margens da lagoa. Mas a comunidade da Vila Autódromo se mobilizou e, em parceria com o IPUR da UFRJ, o Instituto de Planejamento Urbano da UFRJ, fizeram uma proposta alternativa em que a comunidade não precisa ser removida. É um projeto mais barato do que a proposta do governo, que é comprar um terreno a alguns quilômetros de distância, né, por um preço absurdo, né, pelo preço de mercado ali daquela região, e fazer a transferência de toda a comunidade. O projeto alternativo é mais barato, não precisa remover a comunidade. A remoção das pessoas que moram à margem da lagoa é para dentro da própria comunidade, né? E o poder público não quer discutir, não quer debater. Aí fica aparecendo que, na verdade, o que prevalece é o interesse da especulação imobiliária, né? Porque o único problema que eu consigo ver hoje para a Vila Autódromo permanecer onde está é que ela vai ficar ao lado de apartamentos que, depois das Olimpíadas, serão vendidos no mercado, né? Então parece que não é interessante, né, para quem investe naquilo ali, que tem uma favela ao lado, né, de um futuro condomínio de classe média. É, quer dizer, na verdade é uma demofobia, né? Medo do povo, é essa lógica de que o povo não pode, a população mais pobre não pode compartilhar do espaço urbano com a classe média, com os ricos. Agora, essa demofobia, gostei desse termo, viu? Demofobia, vou até anotar para a gente usar aqui mais. Essa demofobia, ela é uma característica da ocupação urbana do Rio de Janeiro. Nós já vimos aqui desde os tempos do estado da Guanabara, do Lacerda, com a Sandra Cavalcante, secretária naquele tempo de remoção, secretária da remoção das favelas, as histórias em torno do Rio da Guarda, de jogar mendigo no Rio da Guarda, esse tipo de coisa, que era uma coisa escabrosa. Antes da gente continuar essa conversa aqui, eu queria chamar a sua participação também, você que está acompanhando o nosso papo aqui, você pode telefonar e fazer a sua pergunta, sua observação, sua indagação pelo telefone 2176669, 2176669, se você estiver diante do computador acessando a internet, pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br, tema.livre@ebc.com.br, ou ainda, se preferir, pela nossa página no Facebook, facebook.com/tema livre, que tem um microfonezinho aceso com a luz vermelha acesa, dizendo que está no ar. Ali é a nossa página, você pode mandar a sua pergunta também por ali, e também na nossa página depois, perto do meio-dia e pouco, se tudo correr bem, em condições normais de temperatura e pressão, estaremos com o programa já subindo na íntegra desse programa na página. Portanto, você não só participa, como ainda mostra para os amigos que participou, compartilha com eles depois. Mas eu queria voltar então aqui a essa questão que o vereador Renato Cinco falou, que eu acho muito importante, que é a legislação, como a coisa é feita sem transparência, como a coisa é feita ao arrepio mesmo da legislação, porque nós temos, depois de mais de uma década de lutas, nós tivemos a criação do Estatuto da Cidade, que o Estatuto da Cidade prevê exatamente isso, é um estatuto bonito, parece a nossa legislação ambiental também, né? Bonita aquele negócio ali, e você lê que para fazer, para mudar a destinação de um terreno que hoje é usado por um supermercado, se for vender para virar um shopping center, mini shopping center, tem um conselho do bairro que tem que opinar, dizer se vale a pena, se não vale, se é melhor manter o supermercado, ou se é melhor ter um shopping center, se isso vai valorizar a relação custo-benefício para a comunidade, mas o que a gente vê é que nada disso é respeitado. Como é que é essa história, Gisele? Olha, a prefeitura, na verdade, ela no mínimo ela teria que apresentar o projeto para a sociedade, e aí ela já está fazendo errado. A gente tem feito pedidos pelos comitês populares da Copa, através dos mandatos de vereadores, e a prefeitura simplesmente ignora os pedidos de mostrar o projeto até para as pessoas que vão ser atingidas, para as pessoas que, por onde esse projeto vai passar. Então aí já está um erro. Aí você levanta um ponto muito importante, né? Nós temos uma legislação ambiental e uma legislação urbana muito avançada. E nos dois casos, tanto a legislação ambiental, ela exige que se ouça a sociedade através dos relatórios de impacto ambiental, e isso que você está mencionando, que são os relatórios de impacto de vizinhança, e que tenham audiências públicas em que a população seja de fato ouvida, e a prefeitura deveria responder essas audiências. Então, em alguns casos dessas grandes obras, eu acho que o vereador colocou aqui um ponto muito importante, não só elas não são apresentadas, como não se abre nenhum espaço para discutir alternativas. E a gente que acompanha essas grandes obras de arquitetura, de engenharia que estão acontecendo na cidade, não existe uma solução técnica única para nenhuma delas. Você sempre tem outras alternativas, a gente tem conhecimento técnico que pode ser mobilizado para isso. E mais que isso, a sociedade tem propostas. A gente apresentou, os comitês populares da COP elaboraram um dossiê nacional de violações de direitos humanos. Esse dossiê está disponível no nosso portal, é portalpopulardacopa.org.br, e lá a gente mostra vários casos desse tipo de violação. Tem o caso da Vila Autódromo, tem o caso da Vila Harmonia, da Estradinha, uma série de comunidades que foram removidas, algumas alegando que seriam necessárias para as obras, e, por exemplo, a Vila Harmonia, o terreno continua vazio. A própria prefeitura alterou o projeto, não vai ter nada lá, e a gente viu, assim, ficou explícito que a remoção foi simplesmente para tirar aquelas pessoas de lá. Então é muito triste ver essas coisas acontecendo nessa cidade. E isso é para valorização fundiária, né? Quer dizer, é evidente, você tira as pessoas, não é isso, o vereador? Sim, você remove, né? Você muda, na verdade, você, acho que é toda uma estratégia para colocar à disposição do mercado imobiliário estoques de terras que estavam fora do mercado porque eram ocupados por populações pobres ou até por populações tradicionais, né? Na região da Zona Oeste do Rio, a gente pôde identificar vários indícios de que aquelas ocupações não eram nem ocupações de décadas, eram ocupações já de mais de um século, né? De descendentes de pescadores, de descendentes de escravos, né? E não houve nem tempo até de se fazer uma avaliação melhor disso, porque quando o processo foi tão veloz, né, que quando a gente tomava conhecimento, eu não era vereador ainda, mas sempre participei dos movimentos sociais em torno das questões urbanas, a gente procurava acompanhar e não tinha nem tempo de checar direito se era possível fazer uma reivindicação de assentamento como quilombo, por exemplo, como população remanescente de quilombo. Não houve tempo nem para isso, né? E tem um outro aspecto, que foge um pouco do centro que a gente está fazendo o debate agora, mas que é importante, né? É também essa opção por fazer as trans como via expressa para ônibus, né? A gente tem uma demanda muito grande por mobilidade urbana no Rio de Janeiro, né? E, na verdade, o que a gente tem observado é que essas vias já estão saturadas, né? Elas mal são inauguradas, elas já começam a operar com os ônibus lotados, com a população sofrendo bastante pela sua utilização, né? E, mais uma vez, o Rio de Janeiro, ele se desvia de uma opção pelo transporte por trilhos, né? E investe na opção pelo transporte rodoviário, que vai acabar sendo um legado um pouco torto, né? É importante que a gente invista na mobilidade, mas é importante que a gente invista em transporte de massa. E ônibus não é transporte de massa, né? Ônibus é transporte público, mas não tem a mesma capacidade de transporte que o trem. Tem uma questão que é essa desculpa da urgência, né? Tudo é feito pela urgência, que nós temos que finalizar as obras para as Olimpíadas. E muitas vezes um cidadão, uma pessoa um pouco mais desavisada, acaba achando que pode ser positivo que a gente tenha uma oportunidade para realizar investimentos na cidade. Só que a forma como esses investimentos estão sendo realizados é muito complicado, porque justamente se descarta alternativas que foram estudadas, que foram pensadas, que vão realmente trabalhar com o problema da mobilidade, do acesso das pessoas ao trabalho, às escolas, e você acaba fazendo uma alternativa pior, mais cara, e ainda que está gerando uma série de violações de direitos e ilegalidades. A questão da mobilidade a qual se referiu o vereador Renato Cinco, que eu acho que é importantíssima, embora ele diga que a coisa tangencia o nosso assunto, foge um pouquinho, mas na verdade está no cerne dessa discussão também, porque a discussão é mais ampla do que simplesmente você tirar as pessoas dos lugares. Você falou, por exemplo, vereador, dessa questão das famílias que estão há mais de 100 anos ali naqueles locais, muitas vezes são retiradas assim, da noite para o dia. E essa questão remete a uma outra indagação sobre os sítios ecológicos, que também estão há mais de 100 anos, desde o início do Brasil, e que também são desrespeitados de uma forma abusiva e absurda, ao arrepio de qualquer lei. Outra coisa que o senhor falou também que é importante é essa questão da opção rodoviarista. Isso gera uma discussão política e até ideológica, porque as empresas de transporte coletivo urbano, elas são, isso, e interurbano também, elas são historicamente muito imiscuídas no meio político e elas têm uma promiscuidade de relações aí no meio político que vira e mexe é denunciado por aqui ou por ali. Eu gostaria de chamar a participação do professor Orlando dos Santos Júnior, que está no telefone aqui. Ele é do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e poderia falar conosco sobre isso, até porque é do Observatório de Metrópoles. Bom dia, professor. Bom, professor, não está, nós vamos voltar então. Oi, bom dia, professor. É, Renato, então como é que você vê essa história? Hein, Renato? Porque é isso aí, essa é a questão. Quer dizer, você, na verdade, você tem um desrespeito histórico à ocupação do solo por parte de quem detém o poder. Essa que é a questão. É, nós temos um poder público que atua historicamente no Rio de Janeiro no sentido de potencializar os lucros dos negócios, né? Na verdade, essa ocupação tem a ver, essa história da ocupação do Rio de Janeiro tem a ver com isso, né? Um poder público que não tem como tarefa principal a garantia dos direitos da população, dos direitos da pessoa. Tudo fica submetido à lógica do lucro. Isso vale para o setor de transportes também, né? Na verdade, se a gente olhar o que acontece no Rio de Janeiro, é praticamente uma verdadeira carta em branco para os interesses das empresas rodoviárias operarem conforme o seu lucro. Você entra no site da prefeitura, você vê, por exemplo, as linhas de ônibus anunciadas como linhas de ônibus que funcionam 24 horas, né? Às vezes com um carro por hora, né? Mas a realidade é que você, de madrugada, a maioria das linhas de ônibus suspende totalmente a operação, né? Porque não dá lucro. Só que aquele serviço não está ali para dar lucro na sua essência, ele está, né? Principalmente ali para garantir à população seu direito à mobilidade. Então, a partir, inclusive, do fato de que é uma concessão de serviço público. Exatamente. É uma obrigação do Estado o transporte coletivo. Sim. Né? O Estado delega a empresas e agora as empresas viram donas. Sim. Essa é que é verdade. Aí o Eduardo Paes, no primeiro mandato, fez um processo de licitação das empresas de ônibus, né, que não acontecia, nunca tinha acontecido no Rio de Janeiro, e o processo de licitação que, na verdade, foi para formalizar, né, para poder dar uma cara de legalidade a uma situação totalmente ilegal, tanto que o Tribunal de Contas já apresentou relatório indicando indícios, né, de cartel, né, como, por exemplo, empresas sendo abertas no mesmo dia, com o mesmo endereço, né, agências bancárias, a mesma agência bancária operando as contas de várias dessas empresas que disputaram a licitação. Talvez o Tribunal de Contas tenha sido até tímido ao chamar de indícios, né, de cartelização. Indícios. E, na verdade, também, se as empresas de ônibus oferecessem um serviço digno, mas o que a gente vê são verdadeiras carroças, né, chassis de caminhões com carroceria de ônibus em cima e vai por aí, vai transportando o passageiro como se fosse gado realmente, né? Sim. Agora, o transporte rodoviário, ele tem limites, né? É claro que tem o problema de como eles prestam o serviço, mas mesmo prestando bom serviço, a cidade, ela precisa se organizar em torno do transporte de massas, né? Não pode abrir mão da gente, não pode abrir mão do nosso projeto de ampliação do metrô, né? O metrô do Rio de Janeiro é ridicularmente pequeno, tem cerca de 40 quilômetros, o metrô de Londres tem quase 500 quilômetros de extensão, né? Então a gente precisa investir. E aí, fugindo um pouco do tema da cidade, na verdade, o país precisa redescobrir as ferrovias, né? O Brasil, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, abandonou o transporte ferroviário e a gente vem pagando um alto preço, não só por conta dos custos do transporte rodoviário, do custo material, mas também dos custos em vida, né? 40 mil mortes todos os anos em função dos acidentes de trânsito, e isso tem muito a ver com essa opção do Brasil por fazer o transporte de cargas por rodovia. Quem já viajou de ônibus até Porto Alegre sabe, né, que sabe bem o que é isso. É um, né, caminhão atrás do outro, você vê aquilo ali, imagina um trem, né, no lugar. Não, e você atravessar aquela Régio de Bittencourt, a rodovia da morte, né, como é conhecida, imagina, você tem uma rodovia que tem o apelido de rodovia da morte. Não é brincadeira, não. Mas vamos voltar aqui ao Rio de Janeiro e falar agora com o professor Orlando dos Santos Júnior, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e também do Observatório de Metrópoles. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar participando do debate. Sim, nós estamos. É tão importante para a nossa cidade. Pois é, nós estamos discutindo aqui essa questão das remoções das pessoas, mas a gente foi abrindo o leque e, na verdade, como uma coisa puxa a outra e elas estão todas interligadas, nós estamos tratando já de mobilidade urbana, tratando da maneira como pouco transparente e muito autoritária como são planejadas e realizadas as obras, e isso tudo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso a partir dessa constatação de que, em nome da Copa do Mundo, em nome das Olimpíadas, estão se atropelando todas as leis que já são conquistas da sociedade civil há muito tempo. A questão é que há indícios de que nós estamos diante de um processo de relocalização dos pobres da cidade do Rio de Janeiro. Então, todo o sistema de mobilidade que parece que está sendo construído, parece estar a serviço, de um lado, da revalorização de certas áreas que estavam vivendo uma decadência econômica, ou da criação de novas centralidades, como é o caso da Barra da Tijuca. Alô? Oi, fala, Orlando. Alô? Fala, Orlando. Oi. Então, a criação também de novas centralidades, como é o caso da Barra da Tijuca, ou o fortalecimento de antigas centralidades, como é o caso da Zona Sul. E a relocalização dos pobres é um elemento central para que esse projeto de revalorização ou de criação de novas centralidades ocorra. Então, tudo indica que nós, além de um legado dos legados que estão sendo anunciados pela prefeitura, nós temos um grande legado oculto, que é exatamente uma cidade mais desigual. Quer dizer, isso é realmente assustador e merece a preocupação de todos os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que uma coisa que é importante nesse debate é a gente desmistificar essa ideia de que só tem um jeito de fazer as coisas, de que as coisas têm que ser assim, que aquela avenida só precisa passar por ali. É preciso colocar as coisas em discussão, trazer para o debate público, ver que tem muita gente discutindo a cidade, tem gente pensando em alternativas, e a quantidade de dinheiro que está sendo investido na cidade do Rio de Janeiro nesses últimos anos é muito grande. E com esse dinheiro, certamente dá para fazer as coisas diferentes. Aí você vê, numa obra em que se gasta bilhões, você não tem condições de dar um atendimento habitacional para as famílias carentes. A gente vê famílias sendo despejadas com aviso, sem aviso nenhum. A prefeitura chega e diz que a pessoa tem que sair no dia seguinte, ou enquanto a pessoa está tentando buscar seus direitos, buscar um atendimento, já vem o trator e para na porta da casa dela. Então, a gente precisa colocar essas coisas em questão também. Se a obra custa tantos bilhões, não haveria outra solução para essa cidade, para essas famílias? Agora, as pessoas também têm direito, em última instância, a apelar para a justiça, né? Só que elas, historicamente, já por serem pessoas de baixa renda, elas já não têm um acesso ao aparato judicial, a esse universo, né, da toga e da banca, né, de advocatícia. Como é que é essa questão aí, Renato? Na verdade, o cidadão de baixa renda, ele não tem condições de pagar advogado, ele depende da estrutura da Defensoria Pública, né, que é muito pouco estruturada. Precária, né? Precária. Não é à toa, né, o Estado no Brasil prefere investir na promotoria, né? Prefere investir na repressão, né? no aparelho policial, mas um aparelho ali do Estado que deveria existir, que deveria ser forte, justamente porque é aquele dedicado a defender os direitos das pessoas, inclusive os direitos coletivos, os chamados direitos difusos, né? E a defensoria conta com muito apoio, muito pouco apoio do poder público. A gente precisava de mais defensores, precisava de uma estrutura maior para a defensoria pública, para ela dar conta da demanda, né? Aliás, ela já é sobrecarregada por conta da demanda criminal, que tem o mesmo problema. É verdade. Né? O cidadão pobre, ele vai contar com quem para se defender de processos criminais? Também é com a defensoria. É uma coisa que me parece que está cada dia mais óbvio e cada dia mais concreto também, é que é preciso juntar as forças, né? Por exemplo, as forças de organização civil, né, de associações da organização civil organizada, como é o caso da ANCOP, o caso, por exemplo, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Estadual. É preciso reunir as forças desse lado para poder, pelo menos institucionalmente, tentar botar um freio a essa carreira desabalada que, em nome da urgência, como disse você, Gisele, vai se fazendo tudo aqui, né? Vai se atropelando tudo. Como é que vocês veem essa questão? Os comitês populares da Copa, eles estão justamente assim, se organizando e tentando dar força para esse outro lado. A gente teve um movimento muito positivo nos últimos anos no Brasil, que nasceu aqui no Rio de Janeiro, com o Comitê Popular da Copa do Rio de Janeiro, organizado desde o início de 2011, 2010 já acontecendo movimentações. E hoje nós temos comitês em todas as cidades e justamente tentando reunir essas forças, trazer as populações atingidas, as comunidades que estão tendo seus direitos desrespeitados, com movimentos sociais, a universidade, apoiando o trabalho da Defensoria Pública. E eu acho que só dessa forma, assim, a sociedade se organizando, que a gente consegue começar a questionar como essas coisas são feitas. Eu queria só colocar assim, que assim, esse trabalho do comitê, ele já tem dado alguns resultados, e isso é uma coisa muito importante. A prefeitura, alguns canais da mídia nem sempre dão espaço para algumas notícias positivas, mas assim, a mobilização popular, a gente falando um pouco do âmbito nacional, né, que os comitês já se organizam na articulação nacional, em Natal, o comitê conseguiu pressionar a prefeitura e conseguiu um decreto em que o prefeito assina se comprometendo a não realizar nenhuma remoção mais por conta das obras da Copa. Isso é uma vitória muito importante. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a comunidade Metrô Mangueira, que já conseguiu que algumas famílias sejam atendidas em conjuntos habitacionais próximos à sua comunidade. Então a gente vê assim, é possível reverter esse processo, mas a luta é muito dura, né? Outro lado está muito organizado, muito poderoso, poderoso, né? Muito poderoso. Aliás, isso era uma coisa que eu queria puxar aqui para o Renato Cinco, que é vereador e ele conhece bem institucionalmente essa questão, é que ela citou uma conquista em Natal e citou conquista aqui no Rio de Janeiro, e há uma luta, mas é uma luta praticamente surda, é uma luta que não encontra eco na imprensa, porque a mídia está comprometida com a ideologia desses grandes eventos, desses mega eventos. Aí fica se discutindo se a FIFA pode mandar ou se não pode mandar na remoção da aldeia Maracanã, se a FIFA determinou ou não determinou isso e aquilo, se o COI obrigou o traçado a passar por ali, da Transcarioca, da Transoeste, ao lado que seja. E essa questão fica, essa discussão na mídia é uma discussão estéril, porque ela não chega ao cerne do que interessa ao cidadão, ou seja, quem está consumindo essa informação, que é saber, está seguro na sua casa, está seguro no seu terreno, está seguro no seu dia a dia, na sua mobilidade? Essa aqui é a questão que eu gostaria que você falasse um pouco, Renato, porque você, afinal de contas, é um vereador e vereador de um partido pequeno, de oposição a tudo, né? Oposição a todas as instâncias que estão aí instaladas no poder, e tem uma condição melhor para traçar esse cenário. Olha, a mídia realmente no Brasil, ela ainda traz, né, a característica de ser uma mídia muito centralizada, né? São muito poucos meios de comunicação com um poder muito grande, né? Com pouca diversidade. Na verdade, na televisão, então, você muda de canal e parece que não mudou, né? O editorial é basicamente o mesmo, né? As linhas são praticamente as mesmas. Eu acho que ainda tem que lutar muito no Brasil no sentido de diversificar, inclusive, o tipo de mídia, né? Precisa ser a hegemonia precisa ser da mídia comercial, porque, né, a gente poderia ter as universidades controlando canais de TV aberto, né, não aquelas coisinhas fechadas ali, poderia ter mais emissoras públicas organizadas de formas diferentes. Bom, esse certamente é um debate muito importante para ser feito, porque quando chega nesse tipo de discussão, né, uma voz fica hipertrofiada e a outra fica praticamente emudecida, né, quase não encontra canais para se expressar. Com relação às conquistas, né, ali no complexo do Maracanã, por exemplo, esse é um outro debate que é importante a gente fazer sobre a Copa do Mundo, né, porque o discurso oficial tem sido de que a demolição do Museu do Índio, da Escola Friedrich Reich, do Júlio Delamare e do Célio de Barros obedecem a recomendações da FIFA na garantia da fluidez dos torcedores, né? Para que eles possam sair, falava até em até 8 minutos, né? A FIFA desmentiu, né? Disse que não pediu a demolição de nada ali, né? Que não faz parte do projeto. Na internet, o projeto das Olimpíadas que a gente encontra nos sites, aliás, da Copa do Mundo, mantém todos aqueles equipamentos ali no entorno do Maracanã, né? Aí quando surge a proposta de privatização do Maracanã, aí vem junto a proposta de demolição desses aparelhos, né? Isso é muito importante que fique claro. A demolição desses 4 aparelhos importantes para a cidade não estão no contexto da Copa do Mundo. Estão no contexto da privatização do Maracanã. Eles querem demolir esses 4 espaços para criar vaga de estacionamento e espaço para comércio, né? Para aumentar a rentabilidade do negócio do Maracanã, né? A realidade é que, seguindo uma tendência internacional, querem transformar o Maracanã numa Disneylândia. Quer dizer, você vai para o estádio, ao contrário do que sempre foi na história do Rio de Janeiro, você ia para a praia no domingo de manhã e lá na praia você combinava de ir ao jogo. Vamos ao jogo logo mais, aí pá, marcava, aí almoçava, ia almoçar com papai, mamãe, essa coisa, e depois você se encontrava, a gente encontra ali no Bellini. Né? Então isso acabou. Você agora vai ter que ir ao Maracanã, vamos ao jogo? Vamos, aí você vai 9 horas da manhã, leva as crianças, tem parquinho, tem isso, tem aquilo, tem o shopping, tem isso tudo, aí culmina a programação com o jogo de futebol, que vai ser lá pelas 5, 6 horas da tarde, e você terminou aquilo, você volta para casa, pega o carro no estacionamento e volta para casa. Essa é a discussão que extrapola um pouco a questão do Rio de Janeiro, do Brasil e a própria Copa do Mundo. Isso é uma discussão internacional, de transformar os estádios em arenas e com isso você transformar as imediações dos estádios em áreas de lazer, entre aspas, e de consumo, na verdade, são áreas de consumo. Agora, a gente não tem como, a não ser, como você tangenciou, falou assim rapidamente, e eu gostaria de puxar essa questão, até porque a Gisele está inserida nesse contexto, as redes sociais, a internet, como é que a gente pode entrar, já que nós não temos acesso a essa briga de igual para igual, na mídia convencional ou nas instâncias convencionais, como é que a gente pode fazer essa pressão através do panela de pressão, através de movimentos sociais e também pelas redes? Eu acho que esse é um ponto muito importante. É por aí que a gente tem conseguido começar a furar esse bloqueio, né? Nesses 2 últimos anos de atuação do Comitê Popular da Copa, a gente tem investido muito assim, em manter o Facebook ativo. Se você procurar lá o Facebook do Comitê Popular Rio, tem também o Facebook da Articulação Nacional dos Comitês Populares, o blog, o portal. E falando no Maracanã, a gente lançou nessa semana uma nova página que chama assim omaracaenosso.org.br. Eu queria até chamar a atenção, fazendo um parênteses rápido aqui, que eu até comentei isso com o Luciano na semana passada. Eu vi no Globo Esporte, que é o principal noticiário de esportes da TV Globo, diário, 10 para 1 da tarde, eles encamparam essa questão e criaram esse slogan, Maraca é nosso. Estão usando isso aí, é óbvio que não é com a mesma conotação, com a mesma o mesmo viés político e até ideológico e existencial disso aí. Como é que fica essa história? Como é que eles podem se apropriar assim? Como é que é? De novo, o poder econômico, o poder de quem tem o acesso aos meios de comunicação dominante, ele é sempre muito maior. Mas eu acho que para a gente é importante mostrar que essa campanha já vem de bastante tempo. Ele está trazendo atletas, trazendo os pais das escolas, times de futebol, torcida organizada e os movimentos sociais para se posicionar. E a gente vê que mesmo as mídias dominantes, elas não estão mais conseguindo ignorar esse movimento. Não, a prova então, disso é essa apropriação. A gente vai sempre no movimento tentando fortalecer o nosso lado para ir contra, e a gente tem conseguido cada vez mais espaço, e o comitê está se mostrando como um espaço que está fazendo essa outra discussão. Então, menos que assim, um grupo mais fechado, ele é uma articulação que está querendo justamente abrir espaço para todos que estão indo contra esse projeto dominante, e o comitê está crescendo, isso é muito importante. E só para puxar aqui que foi falado no início, a gente teve há 2 semanas lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Foi também um espaço que a gente conseguiu nessa articulação com várias organizações da sociedade, organizações não governamentais do Brasil e internacionais também. Porque se a gente não encontra espaço em alguns setores conservadores na nossa sociedade, tem muitos grupos, inclusive do mundo inteiro, que estão vendo as violações, estão vendo os absurdos que estão acontecendo aqui, e dos Estados Unidos, da Alemanha, da Suíça, e com essa mobilização a gente conseguiu esse espaço para levar essa denúncia para a ONU. Então, a gente vê assim, que por mais que nós somos grupo ainda com pouco espaço, a gente está conseguindo voz através dessa organização, construindo documentos bem fundamentados, trazendo informações que a sociedade não está conseguindo acessar, e aí nossa página ela vai se valorizando pela qualidade da informação, pela verdade. A gente está divulgando o que a prefeitura devia divulgar e não divulga. Ô Renato, como é que fica essa situação? Por exemplo, o Aldeia Maracanã, os índios do Aldeia Maracanã estão mais uma vez ameaçados de remoção daquele local, que é onde eles estão desde 2006. O governador Sérgio Cabral queria derrubar o prédio, depois desistiu, porque a pressão foi muito grande, e disse que vai transformar aquilo no Museu Olímpico. Quer dizer, não é mais a destinação para os índios. Os índios defendem a destinação exclusiva para eles, até porque é a origem daquela doação no século XIX. Aquilo ali ainda é dos índios, desde o início, desde Marechal Rondon, né? A gente está sabendo isso aí. Então, como é que você, da Câmara dos Vereadores, vê essa questão? Agora, recentemente, a Câmara dos Vereadores não conseguiu aprovar a destinação daquele prédio para ocupação pelos índios. E ficou em aberta a possibilidade de transformar aquilo no Museu Olímpico. Como é que fica essa história? Olha, em primeiro lugar, foi lamentável o que ocorreu na Câmara Municipal. O projeto de tombamento recebeu 13 votos a favor, 17 votos contra. Só que 21 vereadores preferiram ser retirados do plenário e não dizer nem sim nem não. Né? Então, uma situação que constrange, inclusive. Eu fico constrangido como vereador ao ver 21 colegas se ausentarem do plenário para não terem que se posicionar num assunto tão importante. Né? Essa questão da ocupação histórica daquele prédio, é interessante a gente observar o seguinte: o prédio foi doado para a causa indígena em 1864. Em 1864 não existia futebol no Brasil, né? E nem existia Olimpíadas dos tempos modernos. Né? Foi o museu é anterior ao futebol e às Olimpíadas. E ele quer, estão querendo deixar de lado, em nome de um museu olímpico que, na verdade, não tem nenhuma relação com a história daquela ocupação. E é importante chamar a atenção o que os índios estão reivindicando ali, né? Porque, às vezes, a imprensa trata como se eles quisessem aquele local para eles morarem, né? Como se fosse o Cabral mesmo ironizou, mas que aldeia é essa, né? Não tinha aldeia nenhuma ali. Na verdade, aquele prédio, desde 1864, é destinado à causa indígena. Ali foi fundado o Serviço de Proteção Índio pelo Marechal Rondon, foi o primeiro órgão a tratar da questão indígena no Brasil. Depois ali surgiu o Museu do Índio, que hoje está em Botafogo. O Darcy Ribeiro trabalhou naquele prédio também. E os índios, em 2006, eles ocuparam aquele prédio que estava abandonado há cerca de 20 anos. Então, numa história de mais de 100 anos, é um abandono recente. Eles ocuparam reivindicando o seguinte, que eles querem que ali seja um centro de referência indígena. Para o índio, por exemplo, quando chegar e estiver perdido na rodoviária Novo Rio, saindo, às vezes, de uma situação de fome, etc., vindo para a cidade, tentando alguma alternativa, por exemplo, um agente público identificando o índio chegando na rodoviária, ele saiba indicar, olha, você vai para esse endereço aqui, no Maracanã, que ali você vai receber assistência. Que é uma área central. Exatamente, da cidade, para você recompor a sua vida. Dois, eles querem que ali seja feito um museu do índio. Isso eu acho muito interessante, que eles reivindicam um museu do índio feito pelo índio. Eles não têm nada contra o Museu de Botafogo, nem eu, Eu sou, inclusive, formado em ciências sociais, é muito importante a visão do antropólogo, a visão... A visão do branco sobre o índio. Eles querem um museu em que eles possam mostrar a visão deles sobre eles e sobre nós. Ô Renato, o que em termos de realização de Copa do Mundo do ano que vem, isso é um trunfo para nós, um negócio fantástico. Sim, o Brasil seria o único país do mundo que já realizou uma Copa, aliás, é a segunda, mas é a primeira vez no questão. Você teria os indígenas, os ocupantes naturais, originais da terra ali do lado. Exatamente. Né? Uma oportunidade, inclusive, do governo justificar o tão falado legado da Copa do Mundo. Não é? Então, que legado é esse? Né? Um legado que destrói o principal ginásio do atletismo da cidade. Não é que, ah, não, o pessoal está treinando no Engenhão, mas eu já soube que algumas modalidades ainda estão sem treinar em lugar nenhum porque não podem treinar no Engenhão. Né? Você destrói um parque aquático que é importantíssimo para a natação na nossa cidade, um espaço importante, inclusive, público, né, que é utilizado por milhares de pessoas, aquele parque aquático, destrói a quarta melhor escola da cidade, a Escola Frederais, destrói um prédio que desde 1864 é destinado à causa indígena, tudo isso, né, com a desculpa, a gente já falou aqui, é por causa da privatização, mas a desculpa é a Copa do Mundo, então é um legado de destruição. Não, e a, né, desculpa, não é um legado de e a desculpa jogam no colo da FIFA, a FIFA diz, opa, comigo não está. Pois é. Eu não tenho nada a ver com isso. E você não falou aí, mas também é importante, o Lanagro, que é o laboratório, que também está na mesma, sim, área ali, que é do Ministério da Agricultura, que é responsável pela inspeção dos produtos alimentícios que a gente come aí, quer dizer, pois quem é que vai ficar responsável por isso? Não é? Quer dizer, essa questão e transcende. A gente começou falando de uma coisa, você vê como é que vai abrindo o leque, e a gente já está tratando, já tratamos de mobilidade urbana, já tratamos agora dessa remoção, e a remoção que também ameaça a comunidade quilombola do Sacopan é outro exemplo disso, porque é uma comunidade que está há muitas décadas naquela área, é uma área de grande especulação imobiliária, uma área de grande valorização imobiliária, e eles vêm enfrentando até a justiça, sim, contra eles. Eu podia aproveitar e colocar mais um elemento na discussão, então, porque existe um debate muito importante, muito duro, que a gente precisa fazer sobre a política de internação compulsória que vem sendo desenvolvida pela Prefeitura do Rio, né, e que não por acaso começou em maio de 2011. Né? Quer dizer, a Prefeitura, ela, em função dessa necessidade de preparar a cidade para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, descobriu no combate ao crack um bom pretexto para fazer, na verdade, um combate à população de rua. Né? Nós estamos já, desde o início do ano, na Câmara Municipal, tentando instalar uma CPI para investigar esse processo da internação compulsória, porque já são centenas de crianças e adolescentes internados e algumas dezenas de adultos. E já foram publicados relatórios, né, inclusive com a assinatura do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Regional de Serviço Social, da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, denunciando o seguinte, que na hora de fazer o recolhimento, não se faz um diagnóstico para verificar se aquela pessoa realmente precisa ser internada ou não. Né? E tão grave quanto, estou denunciando que nos locais de acolhida não existe um plano de tratamento para as crianças e adolescentes. Elas estão ficando simplesmente enclausuradas, né? Uma prisão disfarçada de tratamento de drogas. Né? Então, eu tomei a iniciativa de propor a CPI. Infelizmente, nós estamos esbarrando na maioria governista da Câmara Municipal. Estamos com 8 assinaturas para a instalação da CPI. Precisamos de 17. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todo cidadão, toda cidadã do Rio de Janeiro, para um debate público que nós vamos fazer hoje à noite, às 18 horas, na Câmara Municipal, no plenário da Câmara Municipal, com o tema internação forçada, tratamento ou prisão. E aí vamos receber, entre outros, né, o deputado estadual Marcelo Freixo e o desembargador Ciro Darlan, né, que foi juiz, né, da Vara de Infância e Juventude durante muitos anos. Então é importante que a gente discuta também, porque a prefeitura está fazendo um espetáculo, né? Ela faz com que as pessoas tenham a impressão de que ela está enfrentando o problema do abuso de drogas na cidade, mas na verdade, em termos de combate ao abuso de drogas, é uma ação que tem muito pouco resultado. Imagina o que significa internar 30 pessoas no universo. É verdade. Né, de abusadores. Aliás, ontem saiu num jornal aí, acho que foi o Globo que você publicou ontem, que nós temos no Rio de Janeiro 6.300 pessoas vivendo nas ruas, moradores de ruas. Eu achei uma estimativa muito modesta para o que a gente vê de gente aí pelas calçadas. Inclusive gente que não é propriamente morador de rua, é pessoas que dormem na cidade durante a semana e vão para casa no fim de semana porque não tem dinheiro para passagem. Agora, ô Renato, eu gostaria que você ocupasse aqui mesmo essa bancada na quarta-feira para tratarmos dessa questão. É possível a gente fazer um debate quarta-feira aqui, trazendo até o Ciro Darlan, se for o caso, e você vindo também, para a gente discutir essa questão da remoção do crack? Eu estou tentando lembrar da minha agenda aqui de cabeça agora. E depois de amanhã, você pensa isso, está feito o convite, você pensa isso. Eu aceito com muito prazer. Se você disser que não, depois que a gente sair do ar, aí a pleia de ouvintes da Rádio Nacional vai ocupar a Câmara a Câmara Municipal para cobrar de você. Bom, gente, eu queria que vocês, nós estamos caminhando para o final aqui, queria que vocês fizessem uma observação, uma colocação final do nosso debate, lembrando também, a Luciana lembrou aqui muito bem, que o governador Sérgio Cabral também está desapropriando a área da refinaria de Manguinhos com a desculpa de que vai ali construir, ou com o objetivo de construir ali residências populares de baixa renda. E a Fiocruz já fez um estudo, que a Fiocruz é ali do lado, já fez um estudo do solo e disse que aquilo ali é área inabitável pela contaminação de décadas e décadas de coque, benzeno e tudo mais que uma refinaria de petróleo prejudica e causa ao longo do tempo. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que vocês tratassem o encerramento aqui para nós nos despedirmos, fizessem um balanço, em suma, o que vocês quiserem falar. Eu queria fazer só uma observação aqui final, puxando o tema que o Orlando colocou aqui. Quando a gente faz essa discussão, é inevitável mesmo, um tema vai puxando o outro, não tem como falar de remoção e habitação sem falar de mobilidade. A gente vai chegando até essa questão das áreas contaminadas na cidade, porque tudo isso faz mesmo, está aparecendo assim, está cada vez mais claro que faz parte de um modelo de cidade que a prefeitura está querendo impor para o Rio de Janeiro, de expulsão dos pobres, de deslocamento dos pobres das áreas mais valorizadas para as áreas mais distantes. Então está sendo negada a população, a ocupação de terras que ela já ocupava tradicionalmente na cidade, para empurrá-las para cada vez mais longe, inclusive para absurdos como esse, áreas de risco, áreas contaminadas. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo. Eu queria só reforçar assim, que é muito importante nesse momento que cada vez mais gente esteja ciente disso tudo que está passando, que participe desse debate, que coloque a sua opinião, e convidar que o espaço do Comitê Popular da Copa está aberto, e a gente quer mostrar que existem outras possibilidades, que existe um outro projeto de cidade possível. Ok, legal. Vamos encerrar aqui rapidamente. Fala aí rapidinho, Renato. Então, muito bom participar do programa. Eu acho que a gente precisa debater mais a nossa cidade, porque combater a desigualdade não é só uma questão de renda. Né? Para combater a desigualdade, a gente precisa debater como é que é a ocupação concreta das cidades. Né? A desigualdade ela acontece também quando um bairro é para o rico e outro é para o pobre, por exemplo. Legal. Bom, está feito o convite, ratificado o convite para depois de amanhã aqui a gente tratar da remoção compulsória do crack. E aqui, vamos ficando por aqui o tema livre de hoje. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Quero agradecer a presença da Gisele Tanaka e do vereador Renato Cinco. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.